1354. Viamei 164 na autonomia, 2 horas e 45, volta a Salvador. Autorizar táxi, o destino 4 direita, via táxi Índia, ponto de espera no 0, chame pronto, que negar no 013. 0, 1354. Vamos para a autorizada, né? É decolar, fico no 0, vento. 110 graus, 0 menor. Apolo 354, Colô 09, controle Salvador, 119, Y8. 098, bom, rumo ao 354. Salvador, boa noite, Colô 354, passo 1200, Pucar, Aracaju. Colô 354, contato radar, se para o nível de voo 230, via saída Puca. 230, Puca, 354. Salvador, voo 354, possibilidade de coordenar com o centro Recife, Aurora e Aracaju, para voo 1354. Aguarde coordenação. Muito obrigado. E54, autorizado, vai na Praia de Aracaju. Praia de Aracaju, 1, 3, 4, muito obrigado. na 354, chame centro Recife, frequência na 26.85, alterno na 25.45. 2685, 2545, fogão no 354. Taxi, subo 1170, 4 horas e 45, Maceió, 70 horas. Prisa, táxi, a parte principal está aqui para Índia, ponto de espera da pista no zero, chame pronto, que é legal no 03. Então, na pronta no ponto de espera, dono 0, gol 1170. Zero, pronto, gol 1170. 1170, autorizado, linha de colapso, estilo 0, vento 100 graus, 0 menos. A linha de cola da 1-0, gol 1170. Zero, decolagem 2-6, controle só do 1-9 do som. 1-9-8, gol 1-1-7-0, vou aqui. Controle Salvador, bom dia, gol 1-1-7-0, PUCA. Gol 1-1-7-0, contato radar, batalha nível de voo 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, gol 1-1-7-0. 1970, chame centro Recife, frequência 126.85, alterno 125.45. 2685-2545, obrigado, boa noite. Bom voo. É 3150, acione correção, 3170, acione identificação. Chegada Bomed 1 autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH 1 023. 050 para a Proagricimbra com referência para o possível. Então 3170, vetoração para interceptar o localizador, curve à direita para o 060, correção. É, direita 060, desça sem restrições para 2000 pés, no caso de falha de comunicações. Nesta proa está autorizado interceptar o final do procedimento, reporte estabilizado. 3170, confirme para o que está mantendo. Para 060, 3170. Gente, para correção de deriva, curva esquerda proa 055, está autorizado interceptando esta proa, reporta estabilizada. Gente, é possível manter essa proa, Sereto? Está completamente visual, interceptar por meio próprio? O filme está em condições de tomar que charge? Afirmativo, está completamente visual. Gente, desse opera no 1700 pés, altímetro na 003, reporte visual com a pista. interceptando a final, visual com campo, 3070. 3070, completa a final, chame torre, frequência 98, decimal 6. 26. Salvador, boa noite, está 3170, final, 1-0, baixar a trava. 3170, pouso autorizado, fixo 1-0, vento 090 graus, 059. Autorizado, pouso, está 3170. Doutor 170, solo 59, direita, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, na sua escuta, doutor 170.